Bob Rum. Hoje eu estou apaixonado e vim aqui novamente para falar sobre a minha princesa. Esquenta não, Marcinha, elas sabem disso. É por isso que a gente está voltando para cantar para as nossas princesinhas. Hoje ainda sou um solitário sonhador. Volto aqui para cantar, para falar de amor. Expressar que é o seu.